Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. E depois de algumas tentativas de alguém não arrancar com este programa finalmente acontece. A culpa não é do Pedro Varela, a E acho que culpa vai acontecer mais vezes, é portanto, há aqui uma do boa probabilidade, há uma boa probabilidade, eu acho que estou a ser atacado por Taremis, mas há aqui uma boa probabilidade, estou a meter água no meu computador, mas há aqui uma boa probabilidade que isto aconteça e vocês fiquem a falar sozinhos os dois. Já tivemos ratos no computador, Não, portanto estamos a agora falar temos sozinhos, mas a Taremis. emissão cai, não cai? A emissão cai. Não, não, continua, é que está, a Continua? emissão Ah, continua, o StreamYard tem essa vantagem, continua, ficam pronto! Ah, ok. vocês os dois e o resto. E o Mas resto? eu é que tenho que cancelar, O tenho que ok. parar a Então emissão. ficamos aqui Tenho que... ad eterno. Eu e a Mariana aqui Exato, toda a ficou aí noite. até a ver. Digamos assim. Pronto, agora ficamos aqui até para a semana. Não, dar as boas-vindas, obviamente, a todos aqueles que esperaram e agradecer a espera pelo arranque do programa desta noite. Demorou um bocadinho mais, mas a verdade é que cá estamos. E aproveito já para dar as boas-vindas ao meu painel habitual. Pedro Varela, começo por ti, antes que te vás embora, que Antes que caias vá embora qualquer e já estão coisa. aqui a dizer que hoje pareço um professor de história, pá, não tive tempo nem de vestir uma camisola porque eu acabei de chegar a Lisboa, e a Lisboa, nem estou em Lisboa, estou no Estoril, mas acabei mesmo agora de chegar do Porto e, portanto, entre pormos isto a funcionar e o problema que eu tive aqui no meu computador, que não teve a ver com net, nem com StreamYard, foi mesmo um problema aqui do meu computador e isso é um problema. Porque sou eu que arranco as emissões e ainda tenho que passar aqui as imagens que o João preparou para hoje e, portanto, eu vou já passar a voz ao João e a vocês. Boa noite a todos e boa noite a todos aqueles que nos vão ver e ouvir, mas vou preparar as imagens do João e, portanto, siga. Prepara já. João Castro, muito boa noite para ti também. Bem-vindo uma vez mais ao Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Vamos a isto. Hoje não temos assim tanto tempo, até porque o Pedro está mais condicionado, até por problemas técnicos. Exatamente. Portanto, pá, olha, vamos a isto, porque temos aqui alguns assuntos importantes e, portanto, E vamos vamos tentar. falar deles, ou vamos tentar, pelo menos, falar Sim, epá, deles. eu aqui iria dizer, se calhar não irmos muito a fundo do próximo jogo contra o Portimonense, para pouparmos Ah, aí sim. tempo, depois fazemos um Patreon ou qualquer coisa, nem que se ponha público a falar um bocado do jogo. Bem cortar aqui, porque o Pedro está muito condicionado, e falar mais do jogo, falar mais do que foi a Champions, falar Falar lá mais dos daquilo que gráficos. interessa, em Sim, boa verdade. falar um bocado de futsal, também acho que é importante, depois as notas finais. Exatamente. Mas quem manda és tu, Mariana, eu só estou aqui. É isso, quem manda sou eu, portanto, vocês estão aqui para fazer o que eu digo e Só eu vim lavar a confesso que louça aqui. quem manda e eu. Ora está, aproveitar para agradecer, obviamente, a todos os patronos do Sporting 160 por colaborarem com este projeto e por ajudarem na colaboração deste projeto. Uma vez que há muita coisa, tal e qual como o João dizia, que nós muitas vezes não temos tempo para falar aqui, e acabamos por usar o Patreon para isso mesmo, deixar a nota que no futuro muito próximo o Patreon vai passar a ter mais conteúdo do que aquele que tem atualmente e acabámos de ficar sem o Pedro Varela, portanto continuamos nós, João Castro, sem problema nenhum. Sem problema Estava nenhum. Vamos eu lá. a dizer que o Patreon do Sporting 160 vai ficar então Vai, com vai. mais conteúdo É. brevemente, portanto estejam atentos porque Sim, eu vai posso dar aqui já valer duas luzes, muito, né? muito a Vamos pena. ter algo mais diário sobre notícias, portanto, roda de imprensa, dar aqui uma Tipo as rapidamente manhãs as do notícias e Castro numa comentar. fase inicial, digamos assim, não É as é? maiores castas, mas pode ser o Pedro a fazer, até porque, Exato. se calhar, por causa das agendas, obviamente. E depois vamos ter aqui uma coisa que nós vamos chamar mesa redonda, em que vamos tentar convidar dois patronos para falar com um de nós sobre assuntos do Sporting e debater ali assuntos. Portanto, chamar a mesa redonda, porque eu acho que é interessante muitas ideias que os patronos têm para falar, ideias e querem discutir futebol, handball, o que for. Ou temas da atualidade leonina e, portanto, ter uma mesa redonda e falar com os patronos acho que é uma coisa que vai cair muito bem, além do normal dos pós-jogos, das análises aos jogadores. Esta semana eu e o Pedro vamos fazer sobre o Sarabia, até porque já estamos com saudades do Sarabia Ele e ainda não temos foi, já está um tudo morto. radar. Hoje vamos Saudade. dar aqui um cheirinho do que nós mostramos, porque nem toda a gente é patrono, nem tem que ser, do que nós fazemos com os Exatamente. radares, que é uma colaboração do Pedro, do outro Pedro connosco, que é um analista que nos manda e faz esses gráficos, e hoje vamos falar do Nuno Santos, para as pessoas verem do que falámos no Patreon sobre todos os jogadores. Falámos do mercado, neste Patreon, nesta semana, falámos dos três nomes em cima da mesa para o Sporting, que foi o Morita, o Santos Justo e... quem? e estou-me a esquecer de mais alguém. Maurício, mas... Paulinho do Leverkusen, exatamente. Que eu acho que é difícil que o Paulinho venha, diga-se passagem, mas pronto. Mas são coisas que nós podemos fazer e vamos comentando os boatos. E vai haver mais... Mariana, eu acho que vou cair várias vezes. Hoje estou no modo Taremi e não vai ser penalti e não vai dar mais pontos para o Sporting, mas olha, portanto, se eu cair e ficar naquele modo sério em que parece que fico uma estátua e Museu da Cera, já sabem, é porque caiu e volto a tentar entrar. Sim, senhor, aproveitar hoje também. Vamos ter aqui um problema. Mas, hoje vai ser engraçado. Mas a magia dos programas ao vivo é essa mesma. A magia também tem a Betano, parceira do Sporting 160, na oferta de bilhetes para os Sportingistas. Uma oferta que aconteceu este fim de semana também no jogo em casa. Portanto, o último jogo da temporada, não este com o Portimonense, o último jogo da temporada com o Santa Clara, vamos também oferecer bilhetes, convites duplos para o jogo em Alvalade. Portanto, estejam atentos aqui ao nosso Instagram, que as regras estão por lá. E se quiserem inscrever-se na Betano, utilizem o código SPORTING160, porque acabam por ter aqui uma vantagem grande na inscrição. Vamos então falar sobre o jogo com o Gil Vicente. E João, desculpa, mas vou começar precisamente pelo Pedro. Para ele fazer uma análise geral antes que ele se vá embora. Antes que ele se vá embora. Ninguém caiu na área. Quer dizer, caiu porque houve um penalti. Mas depois houve aquele lance do Adam. Que acabou aqui por ser muito contestado, mas uma vitória inequívoca do Sporting, como um futebol que nós já tínhamos saudades de ver, Pedro. Eu acho que o Sporting fez um jogo controlado, venceu, marcou 4 golos. Nos últimos 3 jogos em que jogou com esta mobilidade ofensiva e que o João também fala e que vai certamente falar melhor do que eu, marcamos 10 golos, 4 e 3, exatamente, 10 golos. Funcionou bem, foi de acordo com aquilo que já se tinha falado e que nós tínhamos avançado que seria a tripla que iria estar como titular. Confirmou-se, para mim, o mais importante. Há duas notas para mim que são... três notas que são fundamentais. Uma, gostei muito de ver o Rodrigo. Acho que, no final, aqueles minutos foram muito importantes e são momentos absolutamente fabulosos e que fazem todo o sentido para que aqueles jogadores percebam que chegaram ali ao estágio mais alto da evolução enquanto formação e que vai começar uma nova vida. Só dizer-te que há duas Marianas orgulhosas dele no Sporting, que é a própria da mãe, e esta Mariana aqui exatamente, também está. Exatamente, que ele tinha a camisola da Mariana, exatamente, da mãe. Depois, esse é um ponto. Depois o outro é que, eu tenho andado a brincar com isto, porque nos custa a todos, já só vamos ter mais 180 minutos de Sarabia, e esse é um ponto que é inquestionável. Acho que é um dos grandes destaques do Sporting 2021-2022, e também ainda com o Sarabia. O João, quando estávamos no Bessa aos três, tu não estavas ao nosso lado em termos de posicionamento de bancada, e eu estava ao lado do João, e estava também o Diogo, e estava o Paulo, mas houve uma altura que o João, estávamos ali, já não me lembro se a meio da primeira parte, ou já não me lembro, e o João chamou, epá, vocês estão a ver ali a movimentação do Sarabia ali no meio, como ele é um jogador inteligente e como ele, nós aqui no campo conseguimos ver mais do que na televisão, é normal, não é? E por cima no Bessa vê-se bem, e como ele liga bem e como ele está ali naquela posição, como ele ainda joga melhor e faz ali alguns movimentos de ligação e altamente inteligente, pá, e era um prazer ver aquele jogador. Voltou a acontecer isto neste jogo e o mais engraçado é que depois o Ruben Amorim confirmou tudo aquilo quando no Flash Interview acabou por dizer que ele já não é o jogador que tinha no Sevilha, que tinha mais velocidade e portanto que não podia jogar nos extremos, que tinha que vir mais para o interior e jogava ali no meio, era um jogador inteligente. E esse para mim é um ponto de um jogador fabuloso que nós vimos, provavelmente, como o João diz, o melhor jogador do nosso campeonato, a tal a par como era o Luís Dias, que está a mostrar tudo aquilo que nós sabemos, e isso acabou por confirmar para mim duas coisas. Primeiro, que o João percebe muito de futebol, é o ponto mais importante, porque uma semana antes do Ruben Amorim dizer o que disse, o João já me tinha dito a mim, portanto antecipou aquilo que o Ruben Amorim ia dizer, e depois porque efetivamente vamos ter todos muitas saudades do Sarabia, é um jogador absolutamente fantástico. E acho também, há aqui uma nota que tenho antes de passar aqui ao Castro e também para preparar o documento que o Castro quer que eu partilhe, porque ainda me falta isso, que eu nem a aposta fiz para o Isso Corre Bem, sei qual é que é, mas ainda nem fui ver a odd, mas já vou tratar disso. Mas há aqui um ponto também muito importante, que é tem-se andado a falar muito de Pedro Gonçalves, das queixas, e eu acho que Pedro Gonçalves não jogou assim tão mal como tanta gente andou a pintar. Acho, percebo que, e vamos todos, se calhar, bater à mesma tecla. O João já o disse, eu já o disse. O Nuno Mourão, ainda ontem num outro space, sem ser o nosso, onde nós entramos, disse-o também. Já disse, várias pessoas têm vindo a dizer, se calhar a época que o Pedro Gonçalves fez é que foi completamente atípica. Se calhar vamos encontrar uma época muito mais regular com esta, e até parece que ele fez uma má época, mas os números não mostram assim uma tão má época, mas se calhar esta é que é a época regular dele, isto é que é o normal, e se calhar tem que haver aqui algumas adaptações de posicionamento do Pedro Gonçalves, e se calhar este é que é o novo normal do Pedro Gonçalves, e não aquele em que realmente era completamente, tudo lhe corria bem, tudo lhe saía bem, e até deu a célebre frase que nós utilizávamos aqui muitas vezes, que o João dizia, que ele fazia aquele espaço para dentro da baliza, porque realmente ele tocava na bola e acontecia golo, ou era acontecia golo. Maravilha, e pronto, e acho que aí, e portanto, nós vencemos, não houve dúvidas, claro que a tónica do jogo de ontem para os adversários é a arbitragem, nós aqui não falamos muito de arbitragem, aceito ali que, eu aceito que o lance do Adam poderia dar penalti, eu disse que na altura tinha muitas dúvidas, e segundo as regras, parece claramente que é penalti. Os árbitros pelo menos foram quase todos unânimes, os que eu li, enfim, aceito isso perfeitamente. Agora, transformar aquilo, a vitória do Sporting num jogo dominado pela arbitragem, e logo começaram logo com a cartilha dos prints num sítio onde o Nuno Santos, onde o penalti é fora, epá, tudo para tentar, enfim, querem vender uma coisa que não acontece. Acho que o Sporting, quando quiserem falar de arbitragem, falem quando nos últimos 40 anos Porto e Benfica têm dominado o futebol nacional, e portanto se querem falar de arbitragem não falem agora nos últimos 2 anos ou em que o Sporting está um bocadinho melhor, porque parece que só agora é que os problemas existem da arbitragem, falem nos outros 38 onde andaram a dominar o futebol e nunca os vi a queixar de arbitragem, a não ser entre eles, quando um não ganha é que se queixa do outro, ou quando o outro começa a perder passa-se a queixar do outro, e portanto para mim a arbitragem fica arrumada aí, nós aqui não falamos muito isso, quando quiserem falar de arbitragem fale-se de arbitragem a séria e de reformular a arbitragem, e passa a bola assim com aquele passe açucarado, tipo aquele passe vertical muito bom do Gonçalo Inácio, que fez para aí 8 foi em 8 incrível. Incrível. Apesar de que, e concordo, acho que precisamos ali de mais um central, acho que não há dúvidas nenhumas, mas passa a bola agora aqui ao João e eu vou preparar aqui as coisas. Já olha, João, e agora lembraste-me o passe, aquele passe do Sarabia para o Paulinho. Aí eu, do calcanhar, o Paulinho aí, não só ter falhado aquilo e não ter dado sequência, era um momento, que ninguém ia se lembrar do golo do Paulinho, ele até podia verdade. Marcar, e iam-se todos lembrar, era do, exatamente, ele até podia fazer o que ele quisesse. O que se ia lembrar era daquele passe fabuloso do Sarabia, porque é um passe mesmo incrível. É aquela inteligência, é a inteligência. Naquele momento ele percebe perfeitamente que aquilo era a melhor forma de colocar a bola no Paulinho isolado e é fabuloso. Isto quem sabe, sabe. E quem não sabe, Sarabia ensina. João, enquanto o Pedro tenta ali preparar as imagens sem cair, sem taremas desta vida, vamos então aqui começar a falar do jogo propriamente dito. E voltamos à teoria de Edwards, Nuno Santos, Pote e Sarabia no 11. A Mourinho tem conseguido conseguiu conjugar bem estes jogadores todos no 11. Paulinho volta ao banco, houve um grande jogo de João Palhinha, a falta do Coates nos erros defensivos, Mateus Reis, que já tínhamos tantas saudades na defesa, voltou e voltou bem. Depois temos a questão do Daniel Bragança, que começa sempre os jogos no banco e faz a evolução do Gart, não tem sido aposta direta para substituir o Mateus ou o Palhinha. Portanto, diz-me de tua justiça, porque tens aqui muito sumo para pegar. Tentar resumir, acho que o Pedro já deu ali uns tópicos fixos para nós começarmos a falar. Eu acho que sim, acho que o Sporting voltou a ter dificuldades em jogar pelo meio. O José Vicente aproveitou os erros defensivos, principalmente do Inácio, no início do jogo, algum nervosismo do jogador do Sporting, falta ali com o Coates. Quando quiseres as imagens já temos, João, sim, portanto okay. Depois acho quando quiseres falta, partilhar disso. Falta ao Inácio, apesar de eu achar que é realmente um belo jogador, acho que falta crescer, principalmente na marcação direta ou avançado. Quando joga nesta posição central, ser muito melhor na marcação direta ou avançado, até porque o Fernando Navarro conseguiu escapar ali 2 ou 3 vezes. O Coates joga também muito em antecipação, tem essa capacidade e esse skill que o Inácio ainda não tem muito. E o Sporting depois viu-se ali com algumas dificuldades, assim pelo meio, portanto, e a estratégia era assim pelas alas. com Mateus Nunes e com Palhinha também é mais difícil ser pelo meio, não são jogadores quando jogam com equipas que estavam mais fechadas, o Vicente ao início estava um bocadinho mais fechado, porque defendia com 4 e com 5, que era o Samuel Lino do lado esquerdo deles. O Sporting, muito bem, com este ataque móvel, permitiu fazermos o que nós queríamos, que era rapidamente fazer um overload de um lado, e do lado que nós sabíamos que o Gil Vicente tinha dificuldades, era quando o Samuel Lino tinha recuar, nem sempre, é um jogador mais ofensivo e, portanto, nem sempre cumpre bem aquilo. O Ruben Amorim até explicou isso no final do jogo. Eu estava a comentar para a Rádio Observador e estava a dizer isso mesmo. O Sporting saiu muito bem pelas alas, muito por aquele lado onde, e vamos ver depois no mapa, onde o Saravia, o Edwards e o Porro fizeram muitas vezes um triângulo, muitas vezes caíram os três para aquele lado, que é para ter opções de passe e de combinações. Depois o Sporting também trocava bem de flanco, mudava bem o jogo, e o Nuno Santos deu muita largura e profundidade ao lado esquerdo, foi o melhor jogador em campo na minha ótica. O Pote também apareceu a espaços, não muito, é verdade, mas apareceu, e acho que com esta mobilidade e com o Paulinho não recuando tanto, que nós já apresentamos na semana passada, o recuo tanto às vezes do Paulinho quanto a blocos mais baixos é difícil, porque fica ali emparedado entre a defesa e o meio campo adversário, com uma marcação muito específica, e o Sporting fica só com dois avançados lá na frente e os dois alas. Com estes três avançados mais móveis e mais próximos da área, temos sempre mais gente perto da finalização, nunca temos ali uma referência muito para os centrais, porque Sarabia é um jogador muito inteligente, portanto ele caía muito e descaía muito para a direita, mas também sabia quando tinha que fazer apoios frontais, sabia quando também tinha que às vezes aproximar-se um bocadinho de Pote. É um jogador muito inteligente, e quando se joga contra jogadores muito inteligentes as coisas tornam-se mais difíceis. O Sporting depois saiu muito bem pelas alas, acabou por ter aquela jogada do penalti, obviamente ajudou, acabou por ter um golo do Edwards e mais uma vez a mostrar serviço, não é? E é um jogador com uma capacidade de finalização e de remate muito boa. Diria até, e disse na Rádio Observador, realmente finaliza melhor que Paulinho. É verdade, é que tem ali um pé esquerdo que coloca a bola onde quer, e portanto é uma grande aquisição, e é um jogador para o Sporting, não é um jogador para uma equipa pequena, é um jogador para o Sporting, ainda vai crescer muito. E eu acho que esta, e sempre que fala do sempre que se fala da próxima época, temos que pôr na equação Edwards a titular, porque quando é titular é quase sempre ou o melhor jogador ou tem um papel decisivo nos golos, e a verdade é essa. E portanto o Sporting é mais móvel, conseguiu chegar a essa vantagem. E depois na segunda parte muito se falou aqui do Gil Vicente, e por exemplo ouvi pessoas a dizer que o Gil Vicente tinha sido fácil. Não, o Gil Vicente eu acho que fez uma coisa interessante. Na segunda parte eles abdicaram do Samuel Lina a fazer de quinta defesa, portanto subiram as linhas, vieram mais para o ataque, e obviamente o Sporting teve também mais espaço. Entramos bem na segunda parte, havia mais espaço, aquele lado direito do Sporting foi muito ativo no início da segunda parte, com o Edwards, o Porro, e será a cair ali, e o Sporting é que conseguiu chegar a bom porto, chegar ao 3-1 e depois com as alterações todas, a 4-1, e isto que eu estou a dizer é tão verdade que o Pedro pode apresentar o primeiro gráfico dos passos, da tática e das coisas. Não sei se o Pedro consegue. Vamos já ver. Vamos ver. Consegue, sim, senhor. E aqui está. Muito fácil ver a organização do Sporting. É este que é? Está certo? É este. Está certinho, Pedro. É este? Ok. Claro. É isso mesmo. Podemos ver aqui... temos o Sporting com as linhas e os passos mais frequentes entre os centrais, com aquelas linhas mais densas, e podemos ver aquilo que eu estava a dizer. O Sarabia é o 17, está ali o 23, que é o Edras, e o 24, que é o Porro. E reparem ali aquele triângulo, portanto, o Sporting ali a colocar mais gente, a colocar mais soluções, depois o Pote a aparecer ali e a dar a largura, muito mais largura, ao lado esquerdo do Nuno Santos, e com muita mais profundidade até para correr, e portanto o Sporting jogou assim. O Sporting, por exemplo, com o Inácio, não fez grandes passos longos, fez um ou dois, mas fazia muitos passos na diagonais, passos diagonais. Mas olha, já agora deixa-me perguntar-te, João, desculpa, achas Sim. que isso aconteceu porque o Palhinha estava em campo e talvez por isso o Inácio não tenha feito tantos passos não, longos não Inácio... está diretamente relacionado? Não, eu acho que não está relacionado. Eu acho que o Inácio faz muito mais quando está na sua posição do lado direito. Ok, tem mais à vontade para isto. Ali no centro, distribuído de outra maneira, foi muito mais passos na diagonal longos, mas na diagonal para o Nuno Santos, portanto, muito a variar o jogo para esse lado, assim, dessa forma. O Coates bate mais. E quando faço passos longos é atacar a profundidade, ou seja, é para os homens da frente, atrás das costas da defesa, para os três homens da frente. O Inácio não fez isso tanto, o Coates faz mais, o Coates meteu mais a bola no Santos, portanto, diversificou mais para esse lado. É uma das características ali. O Coates tem outras características, que bate pé direito e bate muito, às vezes, no ataque à profundidade. mas o Sporting conseguiu sempre sair bem pelas alas, foi por aí que conseguiu o seu jogo, e o Ruben Amorim explicou isso também na conferência de imprensa, e aqui prova aquilo que eu estava a dizer, com subcarregar do lado direito, aproveitando ali aquela oscilação entre o Samuel Lino e a fazer de quinto defesa, às vezes ficava a meio do caminho, e os três jogadores do Sporting ali, e depois uma variação de flanco para o outro lado, onde aparecia o Nuno Santos muitas vezes mais liberto, para conseguir cruzar, para conseguir combinar com o Pote, ou até para finalizar, como apareceu em alguns lados. Obviamente certo. Que isto tudo na segunda parte foi mais facilitado pela subida natural do Gil Vicente, que foi atrás de resultados, o Sporting acabou por aproveitar, podia ter feito, quanto a mim, mais golos. Lembro do remate do Nuno Santos, que o guarda-redes defendeu, o guarda-redes deles também, para mim, foi o melhor jogador do Gil Vicente, fez lá defesas incríveis. Apesar dos 4 golos, é verdade que ele sofre 2 golos de penalti e 1 autogolo, porque de remates mesmo à baliza, ele quase que defendeu tudo e portanto, fez uma excelente exibição. O Palhinha também considera que fez um bom jogo, o Matheus Nunes mais ou menos, algumas dificuldades, lá está, iniciais, depois com mais espaço e quando já está dentro do bloco o adversário, é um jogador mais perigoso. E portanto o Sporting acabou por ganhar bem, tranquilamente, numa coisa que nós estávamos a dizer e que é verdade, eu frisei isso muito na Rádio Observador quando me perguntaram, é financeiramente, é muito importante para o Sporting, isso é uma coisa básica, toda a gente sabe que ir à Liga dos Campeões financeiramente é fantástico. O que eu acho mais importante é a valorização dos ativos, portanto, dos jogadores. O crescimento dos próprios jogadores quando jogam jogos mais difíceis, é aí que eles crescem, quanto aos sítios desta vida, quanto aos Bayern Munique, quanto ao Liverpool, vamos ser goleados? Provavelmente vamos. Vamos ter grandes noites europeias a Alvalade? Vamos com certeza ter. Os jogadores vão evoluir jogando com essas equipas? Vão. O Ruben Amorim vai evoluir jogando com essas equipas? Vai. Vão-lhe colocar situações diferentes para treinador. Já este ano eu acho que o Ruben Amorim evoluiu quando percebeu que não podia jogar daquela forma como jogamos contra, por exemplo, o Ajax, da mesma forma que eu estou no Manchester City. E, portanto, acho que vai evoluir. Mas depois há uma coisa muito importante que eu expliquei ontem no pós-jogo, que eu e o Varela até falamos ali muito tempo sobre isso, é que é muito importante, para trazermos jogadores como o Sarabia e para trazermos jogadores para o Sporting, é muito importante o cartão de visita da Liga dos Campeões. É muito importante, quando vais contratar um jogador, olha, vais para um clube em que para o ano está na Liga dos Campeões, seguramente. É totalmente diferente chegar. Imagina, Mariana, o ano passado, o responsável das transferências do Sporting, ou alguém tinha anunciado, chegar ao Sarabia, olha, queremos que venhas para o Sporting, vamos jogar a Liga Europa, e ele, claro. O Sarabia podia dizer, como Liga Europa? Não me parece, tem aqui clubes que têm propostas para jogar a Liga dos Campeões, e portanto isso é muito importante, e o caso Sarabia não é evolução, é o relançar de carreira, estes números que o Sarabia tem, muito positivos em termos de golos, é o jogador espanhol com mais golos sempre, com a camisola verde e branca. A verdade é que isto é também um bom cartão de visita, porque obviamente também, por exemplo, se formos contratar um jogador espanhol, ou tentamos contratar, obviamente o Sarabia pode falar com o jogador e demonstrar que realmente o Sporting é um grande clube e que é um bom clube para jogar, mas noutros casos podemos apontar o Sarabia como um bom exemplo para relançar a carreira, para ter uma boa época, que o Sporting é um bom clube, tem um bom treinador, tem uma boa equipa, tem um bom balneário e está na Champions. Portanto, a parte esportiva é fundamental, e ainda existe o terceiro ponto, que é para reter um jogador, não é? Vamos imaginar um jogador que quer sair, mas só tem propostas de clubes que vão jogar a Liga Europa, mas ganha mais, mas pode ser uma arma para retê-lo mais um ano, apontando, olha, pode jogar a Champions, pode jogar melhor, e pode ter clubes melhores ou propostas melhores no futuro, porque vais ter uma montra completamente diferente. Portanto, isto aqui é como ter uma montra na Rua Augusta, que é a rua mais cara de Lisboa, ou ter uma montra numa rua mais escondida de Lisboa. Pronto, é isso que a Champions pode proporcionar. E, portanto, acho que em termos desportivos é muito importante a presença da Champions, e aquilo que o Pedro referiu ontem no Space, esta consolidação do Sporting na Champions, portanto, 2 anos seguidos, acho que é fundamental, nós já não víamos isto. E depois o Pedro no pós-jogo falou das percentagens de Ruben Amorim, ou seja, são as duas melhores épocas, não é? No top 5 do Sporting, percentagem de vitórias. Exatamente, percentagem de vitórias já está no top 5, que vai entrar no top 5 tanto na Liga Portuguesa como sempre. Exatamente. E nas últimas 20, nos últimos 20, não, no top 20 de campeonatos do Sporting em percentagem de vitórias, só há 3 campeonatos que eu e o João vimos, quanto mais tu, Mariana, que também foi os mesmos, na realidade. Não, são os mesmos, vistos os mesmos. Ou seja, só há 3 campeonatos, é o de Jorge Jesus, que tem 80% e tal de vitória, certo. É o do Amorim, o ano passado foi campeão, e é o deste ano. O resto, nós não éramos nascidos. O resto não éramos nascidos, não é só histórias que lemos nos livros que temos aí, das biografias e nos livros que vamos comprando. Ó, João, deixa-me fazer aqui duas perguntas que fizeram no chat e que são uma é inevitável que toda a gente. E uma é inevitável que toda a gente tenha andado a falar sobre isso, e nós já falamos um bocadinho até no pós-jogo, e já foi no Space até que se falou, que é se Navarro seria uma boa alternativa ao Slimani. Essa deixo para ti já, e já vamos à segunda. Eu acho que sim, embora sejam jogadores completamente diferentes. Pois. O Navarro é um jogador que ataca bem a profundidade, é um jogador que também combina bem, é um bom finalizador, não é? Já vai com 15 golos, se não me engano, aos 16, no Gil Vicente, o que é obra, mas aparece muito bem nos espaços, viu-se aquelas demarcações ontem a aparecer por trás do defesa às diagonais, que ele faz do centro para a esquerda ou para a direita, a aparecer nas costas dos jogadores, são muito boas. É um jogador com uma, quanto a mim, que tem uma grande capacidade realmente para finalizar, porque o Navarro, acho que ontem teve duas oportunidades, dois golos. Posso estar enganado, mas... Se não foi, foi ela próxima. E já agora o Navarro tem 16 golos, é o quarto melhor marcador do campeonato. Exatamente. Ali é quase colado ao Horta, que tem 17, 20 do Taremi e 26 do Darwin. Se o Amorim gosta ou não de Navarro, a verdade é que, quanto a mim, na minha perspectiva, Navarro era uma excelente opção. Primeiro, é diferente do Paulinho. Eu acho que tem algumas coisas que também faz tão bem como o Paulinho, tem outras que faz menos bem que o Paulinho, mas, acima de tudo, pode trazer algumas coisas diferentes que o Paulinho não traz. E isso é logo uma vantagem ter jogadores com características diferentes para o ataque, porque um jogo pede uma coisa, outro jogo pede outra, um adversário pede uma coisa taticamente, o outro adversário pede uma outra situação, pode ser necessário mudar o estilo de jogo durante o próprio jogo em si, com as adversidades que o adversário pode colocar. Eu acho que o Navarro claramente ia ser uma mais-valia nesse sentido, ou pode ser, mas a verdade é que não existe o Navarro, existe muitos mais jogadores que o próprio Navarro, e portanto o Ruben Amorim obviamente poderá ter aí uma outra opção. E, portanto, nesta altura já terá identificado, já terá identificado, até porque a partir do momento em que ele afirma numa conferência de imprensa que não conta com Slimani, é óbvio que tem que andar aqui qualquer plano em torno. Ontem falamos isso no pós-jogo no Sporting 160, entre esta mobilidade, ataque móvel ou ter uma opção, porque claramente eu acho que ele não vai cometer o mesmo erro do ano passado, onde só emendou na contratação de verão, de janeiro. Acho que certamente as coisas, e nós ainda hoje tivemos uma entrada nova no scouting, não é? Foi anunciada agora falta-me o nome, veio do Southampton, mas falta-me o nome, já lá vou, não é Vasco? Mas também, trabalhava no Famalicão, não é? Também exatamente, o Famalicão. O responsável do scouting do Sporting veio do Famalicão, portanto Famalicão, é normal. Com quem já trabalhou e que tem confiança, e que supostamente, pelos vistos, bons profissionais, porque já recebemos aí uma série de mensagens. João, outra pergunta era se nós achamos que deveria-se investir no novo guarda-redes para valorizar, não está a chegar ao fim o Adam. O Adam faz pelo menos mais a próxima época, pelo menos a próxima faz certeza. E não sei se não fará mais. Porque a posição do guarda-redes é sempre... Ah, pá, a posição do guarda-redes é sempre diferente. Já tivemos aqui um grande guarda-redes, que era do rival, para dar um exemplo. Já tivemos o Schmeichel, que era um bom exemplo, mas já tivemos aqui um grande guarda-redes, que era o Perdomo, que jogou até aos 40 e tal anos, e era uma capacidade e uma qualidade incrível. A questão aqui é a relação custo-oportunidade também, claro, por ser um guarda-redes que acha que tem potencial. Nós podemos, há pessoas que acham no Sporting, por exemplo, o do Calai, que vai ser um grande guarda-redes, portanto, poderemos estar aqui a contar com ele. Portanto, não parece que seja uma coisa já a gastar dinheiro num jovem com potencial, depende do custo-oportunidade. Portanto, se houver uma oportunidade de contratar alguém que se veja realmente esses predicados para ser um futuro titular do Sporting, se calhar investe-se. Se não aparecer assim ninguém que se veja... com muita realidade e com muita certeza que vai ser um grande potencial. E o Adá ainda tem contrato até 2024, portanto ainda tem a próxima e a outra a seguir, e tem condições para provavelmente fazer as duas temporadas sem problemas. Teríamos a falar de 36 anos, não é nada. O Schmeichel veio com essa idade ou coisa assim do género para o Sport. O Adá continua, e prefiro que invista-se noutro jogador do que um guarda-redes, e dando a possibilidade aí de outro guarda-redes ficar ao vai. Temos aí outras prioridades entre central, entre médio defensivo, extremos, ataque, não faltam aí opções, e certamente, mais uma vez, não as vamos poder comprar todas. João, eu não sei se tu querias que eu passasse mais algum slide, porque eu só passei o primeiro. Não, queríamos falar aqui do Nuno Santos, para as pessoas perceberem. Ah, sim, era do Nuno Santos. Para as pessoas perceberem o porquê de ser. Sim, e também para perceberem aquilo que fazemos no Patreon, a análise que fazemos. Vou pôr a imagem do Nuno Santos aí, a primeira acho que é como ala, não é? A primeira como ala, exatamente, é esta, como ala. Exatamente, pronto. Não sei se consegues ampliar, não sei se as pessoas conseguem não ver bem. Não consigo porque esta já não consigo ampliar, porque da forma como fiz hoje... Eu pus o ecrã em grande e vê-se bem, Pedro. Se pusermos o ecrã em grande, se clicarem no YouTube para pôr a imagem em grande... Em grande, pois, exatamente. Exatamente. Portanto, como, o Pedro pode explicar isto? Sim, muito rapidamente, isto são, é feito pelo Pedro, por um outro Pedro, que já falamos aqui, é o Pedro... Colabora connosco no Sporting 107 e faz estes... O Pedro Carvalho. O Pedro Carvalho faz, está ali o Twitter em baixo, quem quiser seguir, é o Pedro CC Futebol. Mas na prática isto são rankings de percentil que faz a comparação com, neste caso, vamos comparar o Nuno Santos com os laterais e os alas da Liga Beuin. Os jogadores têm que ter pelo menos mais de 400 minutos, não era, João? Era isso, não era? Sim, 400 minutos. 400 minutos na Liga. E o que faz é a comparação, ou seja, quando aparece aqui 99... significa que ele está praticamente, é o segundo jogador do ranking com mais golos quando comparado com todos os outros laterais-alas. Portanto, aqui 99, ou seja, é altamente eficaz nos cruzamentos eficazes, nos cruzamentos, nas assistências, nos remates, nos golos, como na posição da ala, quando comparado com os seus companheiros a alas e a laterais na Liga Beuin. Portanto, é isto que o radar mostra, e mostra indicadores do ataque, azul, indicadores... De posse, é posse, não é? Agora, por momentos, aproxima aqui a legenda. É posse. E ataque, posse, e qual é o outro? Defesa. E defesa, estava aqui a falhar, e aqui, exatamente. Como ala, que se vê, que é um ala muito ofensivo, não é? Com muitos predicados, portanto, é quase o ala com mais golos na Liga. Eu acho que o Nuno Santos deve levar 6 golos na Liga, se não me engano. Já confirmo. Em termos de remates, quantidade de remates, também é 98 melhor, ou seja, faz mais remates que 98... % dos jogadores naquela posição. Em termos de drible, nem tanto, está ali em 43, portanto, algumas dificuldades. Em assistências, sim, porque eu acho que tem 6 assistências também na Liga. 6 gols e 6 assistências na Liga, exatamente. Tem 98, portanto, é um dos alas, praticamente, é o melhor ala em termos de assistências. Em termos de número de cruzamentos, mas cruzamentos eficazes também é interessante, porque muitas vezes diz que Nuno Santos cruza mal e cruza... E há excesso de cruzamentos, e sim, pode haver um excesso de cruzamentos, mas tem cruzamentos eficazes. Isto é a ala, porque nós já vamos ver o Nuno Santos extremo. Em termos de passos certos, tem ali 70, portanto está numa média que eu diria que normal é essa média, está à volta de 70 e 80. Passos certos menos um bocadinho. Em termos defensivos, vê-se que o Nuno Santos tem que crescer ainda muito, mas é algo que está a ser trabalhado por Ruben Amorim, ele explicou isso ontem na conferência de imprensa, e o Nuno Santos vai ter que evoluir nos aspectos defensivos, já anda a evoluir, nota-se melhor ocupação de espaços, melhor posicionamento também, em termos de desarmes, porque os números são muito baixos em termos defensivos, nota-se em termos de desarmes, portanto, tem 80% dos jogadores a jogar à ala são melhores que ele, por exemplo, e depois o resto ainda é pior, mas também temos que ver que o Nuno Santos nunca, não, nem sempre joga à ala, e portanto isso também, essa passagem e mudança de posição, claro, também não é fácil. Se passarmos para extremo, e se formos considerar o Nuno Santos como extremo, e temos da Liga, as coisas mudam um bocadinho de figura, claro. Podemos ver que, por exemplo, em golos já desce, não é? Já não é um dos melhores jogadores da Liga, mas está com 82, que também é muito bom, portanto, tem 82 jogadores abaixo dele, 82% dos jogadores estão abaixo dele em termos de golos, em termos de remate. Em termos de remate ao alvo, até está ali um bocadinho mais acima, portanto, tem alguma pontaria no alvo. Em termos também de dribles, e aqui a ala tem aqui uma capacidade, um drible eficaz, não, apesar de não fazer muitos dribles, está ali com 9 nos dribles, a verdade é que tem 93% de eficácia, 93% de eficácia não, é 93% melhor do que os outros. Jogadores da Liga, que os restantes jogadores da Liga, portanto 93% melhor que os restantes jogadores da Liga. Depois assistências muito boas em termos de assistência como extremo também, como passo-chave também muito interessante. Outra vez voltamos aqui aos cruzamentos, e portanto o Nuno Santos tem mais cruzamentos eficazes do que aquilo que nós achamos que tem, não quer dizer que dê em golo, cruzamento eficaz é que a bola vá ter um jogador da própria equipa, e passos certos anda à volta dos 66. A nível ofensivo, o engraçado é que o Nuno Santos tem melhores números a jogar a extremo que a ala. E porquê, Pedro? Porque o Nuno Santos é um jogador que pressiona bem, o Sporting pressiona bem. Portanto, estas recuperações de bola têm muito a ver com os posicionamentos, com a pressão alta que o Sporting faz, e o Nuno Santos tem 77, ou seja, nota-se perfeitamente que é um ala que tem condições e que pressiona muito bem. Em termos de duelos defensivos, anda ali no 46, em termos de percentagem de duelos ganhos, mas é verdade que o Nuno Santos tem números muito interessantes. É um jogador muito vertical, é um jogador que dá muita largura, não é um jogador que tem grande capacidade de drible. É verdade que é um jogador que foi aumentando a sua relação com o golo, tem tem uma relação interessante com o Golo e com as assistências este ano. É um jogador muito útil, podemos dizer que é um jogador muito útil no plantel, que dá para jogar a ala, dá para jogar o ataque. Quando joga o ataque, dá coisas que os outros atacantes do Sporting não dão, dá muita profundidade, dá muita verticalidade. Quando joga em espaços mais interiores, tem mais dificuldades, até pela limitação do seu pé fraco, o pé direito, que realmente é na essência da palavra, um pé fraco, porque ele joga praticamente só com o pé esquerdo. Quando joga na ala, tem mais espaço e tem mais espaço para correr, tem menos adversários pela frente, tem essa capacidade de jogar um pouco melhor, é mais fácil para o seu pé esquerdo e, portanto, o Nuno Santos tem sido um jogador bastante útil. É o ranking aqui como extremo e como ala. Eu acho que vai continuar a ser aposta como ala, não em todos os jogos, depende também do adversário. Se for um adversário com mais capacidade ofensiva, provavelmente o Ruben Amorim opta por um ala mais defensivo, mas a verdade é que a maior parte dos jogos do Sporting são contra adversários que jogam mais à defesa e, portanto, o Nuno Santos é um fator de desequilíbrio pelo ala e esquerda. E faz toda a diferença, inclusive. Sim, e ontem fez toda a diferença, como vimos, o lado esquerdo ficou quase encarregue para ele. Exatamente. E a verdade é que foi sempre um jogador, pois é um jogador que tem muito pulmão, consegue aguentar o jogo todo, vai e vem, portanto é um jogador com boa velocidade e, portanto, o Nuno Santos tem sido extremamente útil ao Sporting e acho que é um jogador bastante útil em qualquer plantel e às vezes são precisos estes jogadores, não são aqueles jogadores virtuosos com grande capacidade de finta, grande capacidade técnica acima da média, mas é um jogador com um perfil muito, muito bom. O Ruben Amorim ontem brincou dizendo as verdades, às vezes perde-se em algumas picardias excessivas, e o Pedro se calhar desapareceu, mas não às vezes problema. também às vezes é verdade ter um jogador destes em que pica os adversários, está a mandar vir com os árbitros, está a mandar vir com os árbitros, também é importante numa liga portuguesa, sem se passar os excessos, obviamente, mas a verdade é que o Nuno Santos é um jogador bastante interessante e bastante útil ao Sporting na caminhada para o título do ano passado e neste ano, nesta época em que o Sporting já conquistou dois títulos, que passou à fase de grupos da Champions League, onde o Nuno Santos marcou um golo, onde ganhamos a Taça da Liga e o Nuno Santos também marcou um golo e uma assistência, portanto é um jogador de veras interessante para ter um plantel. E que faz toda a diferença. Já agora deixa-me aproveitar aqui uma dica que o Abel me deu e ainda bem que deu, porque eu vou ser sincera, toda a gente sabe que eu tenho um lugar no estádio, não é? Tenho Game Box, houve um jogador que acho que todos nós no início da temporada, e já falámos dele aqui várias vezes, inclusive, João, que no início da temporada tinha muitas dificuldades e que se tornou num grande, grande jogador, que é o Mateus Reis. E eu e o Abel fomos das pessoas que mais, e acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, Abel, que mais o criticámos naquela bancada. Já que o projeto de 21-22 está concluído com sucesso, uma vez que Mateus Reis recuperou e recuperou bem, nós criámos um projeto já para a próxima temporada, chama-se Recuperar o Lado Esquerdo e neste caso reabilitar a Rubén Vinagre. Vamos ver ao longo da temporada do ano que vem se este processo vai avançar melhor ou não, mas daremos novidades assim que possível, que obviamente será sempre aqui importante. E uma vez que o Varela caiu, Pedro, uma vez que o Varela caiu, João, assim é que é, a chegada à Champions, já disseste que acaba aqui por ser importante, ao Sporting bastava-lhe um empate, em boa verdade, mas para além do dinheiro e para além da experiência que tivemos que ter este ano e que, como tu disseste há pouco e bem, somos provavelmente a equipa que pode levar goleadas de equipas grandes, ou não, depende da forma como a Mourinho poder lidar aqui com a equipa, mas mais do que isso, achas que pode abrir aqui mercado para jogadores da formação, jogadores do género de Daniel Bragança, de Rodrigo Ribeiro, ou achas que a Mourinho vai salvaguardar esses jogadores para crescerem um bocadinho mais e evoluírem um bocadinho mais para depois sim os colocar na montra da Europa? Eu acho que o Ruben Amorim está sempre atento aos jovens jogadores do Sporting. Eu acho que Bragança é diferente já do Rodrigo Ribeiro, portanto é um jogador que já está no plantel, tem tido poucos minutos, é verdade. Amorim tem dito que gostava de lhe dar mais minutos, mas eu acho que no meio campo a dois, Amorim não confia muito no Bragança, embora gostasse de ver em muitos jogos o Bragança e o Ugarte jogar os dois juntos, principalmente outras equipas que tivessem que defender mais. Mas Amorim lá sabe, pode estar a preparar. Eu acho que Rodrigo Ribeiro é um jogador, é um projeto ainda de jogador com algumas certezas, tem excelentes condições, ontem entrou com uma confiança tremenda, mostra predicados técnicos fantásticos, é um jogador que sabe jogar de costas, é um jogador que até pode jogar nas três posições da frente, tem uma capacidade individual muito grande, em termos também de drible é um bom jogador, depois tem um bom remate, finaliza muito bem, e é um jogador que também é alto, tem uma grande capacidade física e só tem 16 anos, ou 17 anos, não sei se fez agora, e a verdade é que ainda vai dar ali um salto. Acho que 17, exatamente, acho que ainda vai dar ali um salto de 2, 3, 4 centímetros e, portanto, ainda vai ser um jogador fisicamente mais importante e, portanto, tem tudo para crescer. Obviamente que vamos ver para o ano como é que vai ser. A pré-época eu acho que vai fazer com o Ruben Amorim, só lhe vai fazer bem fazer a pré-época, depois pode até jogar com outros e treinando a equipa A, ou ser chamado e ser o terceiro avançado da equipa A. Vamos ver a evolução, mas acho que o Ruben Amorim também está atento a outros jogadores da formação. Já Daniel Bragança é um caso que vamos ver, não sei se um empréstimo faria bem ao Daniel Bragança, porque joga muitos poucos minutos. Portanto, se for para continuar com muitos poucos minutos e para não parar a evolução do Daniel Bragança, eu acho que o Daniel Bragança merecia uma equipa da Primeira Liga para jogar um campeonato inteiro. Depende muito do que o Ruben Amorim queira para Daniel Bragança para a próxima época. Depende também muito das saídas e da entrada dos jogadores, Mariana. Porque isto depende, o Excel do Zenha não cresce. Tem lá um valor e depois tem que ser avalizado até aquele valor e, portanto, vamos ver o que é que poderá acontecer, mas eu acho que há outros jogadores na calha que podem vir a ser chamados, o Eizugo já foi chamado, o Gonçalo Esteves, portanto, são os jogadores que estão assim, mais à frente dos outros para ser chamados. Depois do Sporting, a verdade, diga-se, tem uma excelente formação, os juvenis e os iniciados são duas fornadas muito boas, mas ainda faltam muitos anos para eles chegarem cá e, portanto, têm que trabalhar um bocadinho mais. Nos Júniors há um ou dois que podem ser chamados, mas pelo que está a ver, o Ruben Amorim já escolheu basicamente com quem quer ser chamado e portanto, vamos ver. Mas é importante o Ruben Amorim estar atento e foi o que eu disse, ainda hoje estive na rádio e perguntaram-me sobre isso. Por exemplo, agora estas duas jornadas do fim depende. Vamos imaginar que o Porto é campeão na Luz. Se calhar o Ruben Amorim, no 11 em Portimão, já mete outros jogadores, que é já para preparar a própria época. Exato. Se o Porto perder, vai com a equipa principal. Na última jornada, se já tiver tudo decidido, provavelmente vamos ter aqui algumas surpresas. A Adam jogou os jogos minutos todos, provavelmente não será o guarda-redes. Provavelmente, se calhar, até Rodrigo Ribeiro pode jogar meia parte, ou o jogo inteiro. Provavelmente Gonçalo Esteves é titular. Portanto, vai depender, porque o Ruben Amorim está a preparar já a próxima época, não duvidem disso. Olha, Ruben Amorim, estrutura de Sporting. Isto, eu hoje li no Twitter que só vamos contratar agora em maio. Não, meus amigos, o Sporting já andava a celebrar jogadores e falar com jogadores há muito tempo. Portanto, mal era um clube grande como o Sporting. Isso era outros tempos, o Vinho Lopes e tudo. Já andámos assim em duas semanas, ia-se buscar jogadores. E não foi assim há tanto tempo, diga-se. Não foi assim há tanto tempo que andávamos assim. Eu não sei se o Pedro Varela ainda está aqui ou não. Mas eu queria aproveitar, acho que não, mas eu queria aproveitar. Ele está aqui, não se mexe. Para lhe fazer uma pergunta, mas já que o Pedro está aqui com alguma dificuldade, João, ainda antes de irmos ao Isso Corre Bem, depois passarmos então aqui para as notas finais, eu quero fazer-te aqui uma observação. Que ontem, obviamente, toda a gente estava à espera, para quem já assistiu aos jogos em Alvalade e para quem vai a Alvalade com regularidade e tem essa sorte, ontem estava à espera que no final do jogo o speaker do Sporting dissesse: estamos na Liga dos Campeões. E esta era o tipo de mentalidade que o Sporting tinha e que teve durante muitos anos, em que o nosso objetivo principal era de facto chegar à Champions. Eu não sei se notou na televisão, até porque ainda não revi o jogo, mas estava na rádio, portanto não tive hipótese mesmo de ouvir isso. Não tive já perto do final do encontro, começamos a acender as lanternas para sim, dar isso, para o, dar esse o André Maia referiu isso, mas, na rádio. Mas a verdade é que não existiu o In the Champions, nem o Bottas disse isso, e acho que esta mudança de mentalidade de equipa que há 2 anos ou há 3 anos tinha como objetivo chegar à Champions, passou a ser a mentalidade do ok, não sou campeão, mas cheguei à Champions, como não fiz mais que a minha obrigação. Achas que essa mudança de mentalidade, é óbvio que foi a Mourinho que trouxe, mas achas que, e Lagarde, mas no dia em que a Mourinho sair, esta mentalidade vai com ele? Ou é, somos capazes não, de conseguir manter isto durante depende, muito tempo? Se conseguires ter um plantel competitivo e lutar por títulos até ao fim, acho que deixas de ter isso. Obviamente, mais que a Mourinho, eu acho que o próprio título é que nos deu uma mudança de mentalidade a muitos adeptos, não é? Que viram que realmente o melhor de tudo é o título. Portanto, ir à Champions é uma consequência normal de uma época. E o Ruben Amorim ontem utilizou uma palavra que eu acho adequada, uma época escassa. Não foi negativa, mas é uma época escassa, porque acabas de ganhar a supertaça era relativa ao ano passado, mas é com o plantel deste ano que ganhas a Taça da Liga, passas claro que não ias ganhar a Champions, mas passas aos quartos de final, não é? Aos quartos de final, passas aos oitavos de final, passas a fase de grupos e estás na luta pelo título, estás nas meias finais da Taça de Portugal e que foste eliminado nas meias finais, com muita pena nossa, mas estás na luta pelo campeonato até ao fim. Portanto, é verdade que estamos a 2 jornadas do fim e pode ser mesmo até à última. Portanto, isso acho que é uma época exatamente escassa. Eu acho que o Amorim utilizou a palavra certa, não é uma época negativa, não podemos considerar uma época negativa, é uma época escassa porque eu acho que o principal objetivo sempre é ganhar o título. Depois da Taça de Portugal, depois da Supertaça, depois da Taça da Liga, ganhar a Champions obviamente é uma coisa super difícil, mas estar presente nas Champions e, por exemplo, passar a fase de grupos da Champions, acho que é um belo objetivo. Passar a ser tradição acima de tudo. Sim, e portanto eu acho que aquilo que não comemorar nas Champions, acho que não, acho que foi normal. O Sporting ganhou, fez o seu trabalho, era o seu objetivo, tinha mais que garantir a Champions com o plantel que foi e depois de ter sido campeão. E repara, Mariana, é só se o Sporting já há muitos anos que, quando era campeão, no ano seguinte ficava em terceiro lugar. Portanto, aconteceu isso em 2000 com a equipa do Acosta, depois com a equipa do Jardel. O Sporting e lutámos até o fim, a verdade é essa. E o Sporting este ano não, foi campeão e está a lutar até o fim. E estamos aqui, já é maio, repara, não é dezembro, não é janeiro, não é fevereiro, não é março, não é abril, já é maio e estamos a lutar para o fim. E portanto, agora, vou-me calar e passar a palavra ao Pedro antes que... antes que ele caia outra vez. Pedro, assim um resumo muito rápido, ainda antes de irmos ao Isso Corre Bem, da importância do regresso à Champions, e estava eu a dizer ao João que no Sporting de há 2 ou 3 anos atrás, no jogo de ontem, tinha tocado o hino da Champions no final, e que essa mudança de mentalidade acabou por ser importante para a equipa e para todos os sportinguistas, porque eu sinceramente estava à espera que tocasse o hino da Champions no fim, mas a realidade é que a nossa mentalidade mudou e o Sporting mudou com ela, felizmente. Sim, quer dizer, estar nas Champions tem que ser uma coisa perfeitamente normal e isso é o que não acontece no Sporting nos últimos anos, nas últimas décadas, se quisermos olhar para uma unidade temporal maior. Acabamos por conseguir um objetivo que era mínimo de tudo aquilo que, tendo em conta o campeonato que vínhamos a fazer, o Sporting só podia, na prática, acontecer. Eu acho que a partir de certa altura só poderiam acontecer 2 resultados, ou éramos campeões, ou ficávamos em segundo lugar. Ainda podemos ser campeões, acho que é quase uma impossibilidade, diria que 99% para o Porto, se calhar 1% para nós, mas enquanto for possível continuamos a acreditar, mas o segundo lugar eu acho que nunca esteve em causa. Houve ali uma altura que eu até vi alguns sportinguistas, quando perdemos contra o Benfica, a dizer que íamos perder o segundo lugar, que então era uma coisa, era quase mais difícil o Sporting perder o segundo lugar do que o Porto perder o título. Portanto, é ali uma loucura que às vezes também se entra aqui no universo leonino, nessas discussões. E há pouco, aquilo que o João disse acaba por ser, para mim, é o mais importante que já se tem vindo a falar e a discutir. É aquilo que representa a Liga dos Campeões enquanto montra, enquanto capacidade de venda de jogadores, enquanto capacidade de atração de jogadores na questão dos jogadores que podem vir do mesmo formato que veio o Sarabia, Pois eu acredito que não esteja aqui. O Nuno está a dizer que eu estou com robô. Pois acredito que a net não esteja a 100%, porque eu agora tive que mudar aqui para outra estratégia. Mas agora estratégia. Estás a falar, portanto, mas pelo menos não vai cair, porque eu já sei que tenho aqui um problema com a ligação, mas não vou conseguir resolver a tempo de acabar o programa. Depois, esta Liga dos Campeões também para o próximo ano vai ser diferente, porque o Sporting, em princípio, vai parar ao pote 3 ou ao pote 4, está ali no limbo. Não sei se o João disse isso, porque não apanhei aqui a parte que o João disse. Já vamos encaixar os tais 17 milhões que este ano a Liga dos Campeões vai dar muito dinheiro, especialmente aos finalistas, porque o finalista que vencido também vai ganhar muito dinheiro. Só entre os dois aquilo dá para ir uns 30 ou 40 milhões, é assim, um número absolutamente... Exato. Entre o vencedor e o vencido. É como a importância da Liga é mesmo essa, é poder encaixar mais. E é óbvio que nós não temos que festejar idas à Liga dos Campeões. Quanto muito, acredito que o Zenha possa dar uma voltinha lá pelo escritório, todo contente, e abrir uma garrafa de champanhe para todos e oferecer aos funcionários, e não há mal nenhum, porque efetivamente aquilo é muito melhor fazer contas no Excel, como nós brincamos, com a Liga dos Campeões do que se fazer sem a Liga dos Campeões. Isso é óbvio que, são duas realidades completamente diferentes, mas eu acho que desse ponto de vista, nós, não é uma questão de festejar, não, tem que ser uma coisa natural, estar presente, tem que ser uma coisa natural ganhar jogos. Pá, nós falamos aqui muitas vezes, podemos criticar muitas coisas o Porto, há muitas coisas que nós podemos criticar, mas há muitas coisas que também podemos falar e ver e dizer de muito positivo. Aprender. E o Porto, nesse caso, por exemplo, na Liga dos Campeões, o respeito que os clubes têm quando vão ao Dragão, na Liga dos Campeões, e que é sempre difícil, que sabem, não quer dizer que não aconteçam derrotas. Pá, o Liverpool ainda o ano passado lá foi e ganhou 5. Pá, mas está bem, mas é uma exceção. Os clubes têm dificuldade em lá vencer e o Porto tem conseguido um conjunto de vitórias e tem, é o clube, um dos clubes com mais presenças e mesmo fora conquista. E, portanto, isso é importante. E, portanto, o que nós temos que fazer é transformar isto numa naturalidade. Agora, há aqui um problema, é que nós, pelo caminhar, o andar da carruagem, vamos andar sempre ali com dois diretos e o terceiro, portanto, o terceiro lugar é sempre aquele lugar que ninguém vai querer ficar, porque tem uma pré-eliminatória que pode correr bem ou pode correr muito mal e ficas de fora de uns milhões valentes. Exato. E, portanto, e muda diferente. Tudo. Exato. É uma pré-época diferente, é uma este preparação. Ano é mundial, claro, este ano, é este ano temos essa questão do campeonato ser um campeonato. Atenção também que a Liga já lançou o calendário do próximo. Sim, vai parar, vai-se realizar a Taça da Liga lá naquele período, os campeonatos vão parar praticamente todos. Vai acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido até hoje, que ainda no outro dia falamos isso num pós-jogo, no Twitter, no Space, é que vai acontecer Mundial, o Mundial vai acabar e vai abrir o mercado. E jogadores que estão no Mundial e que se vão sobressair... Vão ter, e alguns deles, se calhar, com contratos a terminar, não sei, quer dizer, tudo isto vai fazer mudar aqui um bocadinho a lógica das transferências e até da própria valorização dos jogadores. Portanto, isto vai ser, a questão do ranking também vai mexer, obviamente, não aqui a dizer que os Países Baixos vão nos ultrapassar e ainda vai ficar, claro, e essa é que é a grande questão, portanto, e vai haver aqui sempre três galos. Se nós continuarmos nesta dinâmica, passa a haver efetivamente três galos para dois poleiros, que não é uma coisa que não tinha acontecido. Nos últimos tempos acontecem dois galos para dois poleiros, que é o Porto e o Benfica, porque o Sporting tem estado sempre fora destas decisões. E, portanto, esse é que é o lado mais importante, e aquilo que nós queremos é que se torne uma inevitabilidade. A ver quem ainda acha que o Ruben Amorim não deve continuar no Sporting. Não só vai continuar, como eu acho que não há de demorar muito a renovar, quanto mais não seja para uma eventualidade de sair e vir aí algum maluco, um inglês ou um sheik ou uma coisa qualquer, e comprar e querer contratar, como já aconteceu no tempo do Bruno Carvalho, quando o Leonardo Jardim foi. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde acaba por renovar. E termino sempre com uma frase que repito muitas vezes. Todos nós gostamos, e via muitos sportingistas a falar que nós tínhamos era que ter um Ferguson no Sporting e não sei o que mais. Mas depois, o Ferguson teve 6 anos. O Ferguson para já nunca fazia carreira no Sporting, porque para já era impensável estar 6 anos sem ganhar no Sporting. Como se fosse uma coisa fora do normal, sem ser despedido. Nós conseguimos despedir um treinador inglês, que era uma referência mundial, quando estava em primeiro lugar, que era o Bobby Robson, que depois foi campeão no Porto. Há coisas que só o Sporting é capaz de fazer. Há coisas que só o Sporting é que faz. E portanto, neste momento... Agora, isto, só para terminar, é evidente que ninguém passa cheques em branco ao Ruben, nem achamos que está acima das críticas. Não, mas é olhar para os dados e perceber que há aqui coisas que têm sido muito positivas, e acho que a próxima temporada vai ser uma temporada ainda mais, mais interessante, vamos ver como é que ele vai poder mexer, o que é que ele aprendeu certamente com os erros. Tenho a certeza absoluta que aquela derrota com o Porto e com o Benfica seguidas mexeram muito com a forma como ele não só pensa estrategicamente o jogo, como aquilo que poderá pensar nos próximos tempos para o plantel, e portanto vamos continuar. E sabe bem o Sporting não ter que estar sempre preocupado com o treinador. Pá, nós mudamos de treinador como quem muda de camisa, mudamos de presidente como quem muda de meias. Quer dizer, isto é uma... Ontem vi, o Liverpool teve, sei lá, 20 treinadores, meu. Os ingleses estão completamente rendidos ao Klopp. Até já ainda este fim de semana fartou-se de dar a música dele que criaram para o Klopp nos estádios. Pá, e nós não somos capazes de chegar a esse... Eu bem sei que é mais difícil, quando se tem mais dinheiro também as coisas podem ser mais ou menos... às vezes não ser tão fáceis. É evidente que à partida serão mais fáceis, mas vejo o caso do Manchester United, que tem tido um problema, porque veio de um paradigma que funcionou bem, foi um sucesso inacreditável a todos os níveis, tornando-se um dos maiores clubes do mundo, vendendo, ganhando todos os títulos e mais alguma coisa, e o Ferguson sendo um dos treinadores mais titulados do mundo e com uma história inacreditável em Inglaterra. Mas vejo essa dificuldade que está a ser em passar esse paradigma, em modificar, em tentar alterar, as confusões que estão a ser agora com o Rangnick e com agora a ida para a Áustria, e que vai com o consultor e agora chega ao Ten Hag. Já foi o Moyes, que era o braço direito que era supostamente uma escolha do Ferguson, não funcionou. Enfim, há aqui uma série de coisas. Portanto, às vezes, ter muito dinheiro também não pode não funcionar a 100%, mas sabem, não temos de estar sempre preocupados com o treinador. E repare-se, o Sérgio Conceição, se não ganhar este ano, e pode ser que não ganhe, está há quanto tempo no Porto sem ganhar um título de campeão? E tem-se mantido, não sei se manteve porque o Porto também não quis estar a gastar dinheiro em contratações, porque também não é propriamente, ou ter que mudar de treinador porque também não tem, mas é um bocado essa mentalidade que nós temos que procurar. E eu acho que muitas das críticas, vou-te ser sincero, já disse isso, muitas das críticas que são feitas, seja a Ruben Amorim, seja também em alguns momentos ao Sporting, é pelo facto do Paulinho e daquilo que ele custou, e de ser um delfim do Ruben Amorim, e de ser ter uma importância tão grande para o Ruben, mesmo em momentos que já não se justificavam nesta altura do Paulinho, e todos temos que aceitar, já defendemos aqui muito o Paulinho, mas há momentos em que nós sabemos perfeitamente em que não pode ser titular e que não tem capacidade e que neste momento a coisa não está bem, e portanto, e esse foi um erro, e já falamos aqui na semana passada como já dispensamos Pedro Marques, Pedro Mendes, o que está no Sporar, dispensamos uma série de jogadores, até o Luís Filipe, e houve ali uma altura que só tínhamos um jogador no ataque, e se calhar isso também não fez sentido, e isso é um erro que se aponta perfeitamente a Ruben Amorim. Agora, pá, olhemos para a big picture, e aqui para o grande quadro. E aí acho que há um trabalho muito, muito importante de Ruben, desde que assumiu o Sporting com a sua capacidade de produzir a equipa, e é isso que temos que... Sim, ontem que o Ricardo Carvalho está a dizer que o Paulinho tem jogado lesionado, sim, o Ruben ontem falou disso, mas há coisas que não justifica só a lesão, e acho que isso também ajudou, acho que também foi um bocadinho o Ruben ali a ser Ruben, a saber como comunicar, a saber, claro. Exatamente, a saber como defender o jogador, porque é o forte dele, e é por isso que Slimani levou com a carta vermelha, porque o Ruben não perdoa. Onde vai um bom todos, mas há um que queria ir um bocadinho a sítios que ele não queria, e onde vai um bom todos, e o Slimani vai para o outro lado, onde vai um bem todos, só que o Slimani vai para o outro lado, infelizmente, muita pena, porque eu gosto muito do Slimani, mas neste caso não defendo claramente a posição do treinador e o grupo de trabalho. E já falámos disso aqui a semana passada, deixar só a nota, João, e tens que concordar comigo, que o Varela hoje falou pouco, mas o que falou, falou muito bem. Olha, coitado, é muito alto. Eu já nem falo mais nada. Ainda é muito a lei. Olhem, isso corre bem. Como é que é? Tinha para correr bem para mim, era só mais um golo. Devia ter sido o Rodrigo. O Rodrigo, se marcasse, corria muito bem para mim. Para mim, fiquei um golo de ganhar. Ficar só 2-0. Estava fixe. Tipo, ganhávamos tranquilos e tal. E o Abel disse assim, olha, cá as tantas ainda ganha o Varela. E estive. Eu acreditei. Houve ali uma altura que eu acreditei, mas depois a equipa relaxou ali um bocadinho nos últimos minutos. Mas houve ali um momento que eu ainda acreditei que íamos à diferença de 4 golos, que era o que eu precisava para ganhar. Porque eu achava que nós íamos ganhar 4-0. Era a minha confiança, mas eu também às vezes digo estupidez atrás de estupidez em resultados, mas pronto, faz parte. Olha, vamos ver agora a confiança da próxima semana. Relembrar só que o Isso Corre Bem é uma parceria do Sporting 160 com a Betano.pt, onde eu, o João e o Pedro temos que escolher uma aposta acima de 2,5, e se ganharmos, ganhamos um ponto pela escolha e um ponto pela e os pontos correspondentes à odd escolhida. Ele devia ter meio ponto, que eu disse na rádio que o Pote ia marcar. Não, não para! Vale, não. Não. Aliás, para tu ainda tens pontos para descontar. Ainda temos pontos para descontar. Só vamos decidir quantos pontos a descontar no final. Que é para, ser, vergonha, para tirá-lo do primeiro lugar. Não me deixarem apostar nas golos de Sarabia, que eu já tinha ganho isto. Era sempre todas as semanas. Gol de Sarabia. Não, o João, vamos descontar os pontos daí da reunião de condomínio. Não, mas hoje por estes pontos, por isso abaixo também. Não. Ora, abstentas e fico eu em primeiro. Para ganhar a Mariana. Ainda ganho eu. Agora, falando aqui do jogo com o Portimonense, recordar então que, tal como disse o João, vai haver conteúdo no Patreon sobre a antevisão do jogo, ok? Portanto, não vamos falar disso aqui hoje, mas a nossa aposta é sobre esse mesmo jogo. Portanto, a minha aposta está em o Sporting a ganhar em ambas as partes. E desta vez vai correr bem, que eu tenho a certeza absoluta, vou ganhar esta odd de 2,92. E podes Pedro ganhar, Varela, que mesmo assim eu consigo ganhar. A minha odd é um handicap menos 2, quer dizer que o Sporting ganhar por 3 golos diferente, portanto, a diferença, portanto, podes ganhar tu e posso ganhar eu, não há problema nenhum, só não pode é ganhar o Castro. Eu acho que o Sporting vai ganhar 2-1. Tu vais ganhar o quê? Diz-me. Acho que o Sporting vai ganhar 2-1. Não, vamos ser sinceros. A minha aposta é que o Paulo Sérgio vai ser expulso. Vai ser expulso. Mas como vocês não me deixam apostar isso, o não há. O final de apostas não deixa apostar expulsões. Portanto, eu acho que o Paulo Sérgio vai ser expulso, portanto, fica aqui a minha aposta. E acho que o Sporting vai ganhar 2-1. Muito bem. Fica aqui a nota. E vamos agora sim para as notas cimas, para as notas finais. Pedro Varela, começo por ti hoje. Mariana, eu só tenho uma nota final, nem é relacionada com o Sporting, é uma nota apenas pessoal, deixo as notas finais para vocês, porque este fim de semana morreu, partiu uma pessoa amiga de quem tinha muita consideração, apesar no sentido, era do clube rival, não é o apesar, era do clube rival, do Benfica, mas era uma pessoa que eu gostava muito, que tinha grandes conversas e, curiosamente, não só éramos de clubes rivais, até do ponto de vista político éramos até de algumas diferenças. Tinha falado com ele quando estava em Paris, na semana passada, em férias, e curiosamente, tínhamos falado até, já nem me recordo qual era o assunto, mas era o Sporting, tinha a ver com outra conversa com outro amigo benfiquista, também tinha falado, e eram sempre conversas muito interessantes. Já não estava com ele há algum tempo, veio a pandemia, tinha estado com ele antes da pandemia num outro jantar com um outro grande amigo meu benfiquista, pá, sempre histórias incríveis, era uma pessoa que adorava o futebol americano, sul-americano, fabulosa. Foi ontem o funeral e fica essa a minha nota final, porque o futebol é muito mais do que as rivalidades. As rivalidades são fabulosas para fazer amigos, para discutir futebol. O futebol une-nos a muita gente incrível. E morreu de um momento para o outro, devido a complicações médicas, e hoje o João Gonçalves, que costuma fazer no seu podcast no Fibra Pitch, onde eu entro com o Miguel, costuma fazer aos domingos o Domingo Desportivo, sempre num formato em que fala de todos os campeonatos, dedicou grande parte do episódio ao Luís Batoque, tem também ligações ao Benfica, ligações antigas, era uma pessoa intransigente na defesa do seu clube, e isso era o lado que nos unia também muito, porque lutava pelos ideais que todos nós queremos para os nossos clubes. E olha, é uma pena, mas eu queria que ficasse gravado, porque o Luís era uma pessoa fantástica e adorava o futebol como nós, adorava o clube dele como nós adoramos o nosso, e infelizmente partiu, e infelizmente as coisas são assim. Grandes adeptos fazem sempre uma grande falta. Em nome do Sporting 160, queremos obviamente deixar aqui as condolências à família e, Pedro, em especial, um beijinho grande para ti, porque sei que estas coisas custam sempre. João Castro, as tuas notas finais. Começar por dar os pêsames ao Pedro, obviamente, pelo Luís. Eu vi o Fever Pitch e percebi que foi um episódio muito sentimental. Portanto, dar os pêsames ao Luís e ao João Gonçalves também, que era amigo dele. Notas para o futsal, uma nota de mérito para o nosso futsal, porque não é só quando ganham, nós temos de estar aqui para quando eles também não conseguem ganhar, mas em 6 anos fizeram 5 finais da Champions, em 4 anos ganham 2, e as outras duas que ganharam foi o Barcelona, porque depois houve um ano que não houve por causa da pandemia, depois vai mais tarde, não sei. Mas em 4 anos temos 2 e o Barcelona tem 2, portanto somos claramente, da parte do Barcelona, a melhor equipa do mundo de futsal, e portanto um abraço para eles. São ganhadores e portanto sentirem na pele esta derrota, sentiram muito, pelo que já se percebeu também pelas redes sociais deles. E portanto uma nota de grande mérito para a equipa futsal, afinal não correu bem em todos os capítulos, obviamente, mas deram o que tinham e o que não tinham. O Varela também fez falta, houve ali também lances de arbitragem difíceis, duvidosos, mas é o que é. O Barcelona acaba por ganhar bem, na minha opinião, porque foi mais eficaz e aproveitou os erros. A minha segunda nota é para os meninos, para os juvenis, é realmente uma grande fornada de grandes jogadores que vêm aí. Pedro, se puderes, vai ao WhatsApp só para ver o que é que deixamos lá. Porque ganhamos 4-0 aqui no Olival, e portanto acho que demonstramos que somos claramente a melhor equipa de juvenis nacional, e espero que sejam coroados como campeões, embora na formação isso não seja o mais decisivo quanto a mim. Já expliquei isso aqui muitas vezes, o mais decisivo é jogadores de qualidade para o plantel lá, mas eu acho que é muito importante também os miúdos sentirem o que é vencer. Depois, para os tenistas portugueses que ganharam o Estoril Open, acho que é uma nota muito importante para o ténis português. Nunca tínhamos ganho em pares este torneio da ATP assim tão grande, e a verdade é que ganhamos. Estava aqui a ver se tinha, até para o hockey, pela vitória que nós tivemos diante do Benfica, acho que é uma grande vitória do hockey do Sporting, porque nós vamos lutar, apesar de ter tivemos aqui algumas críticas ao que aconteceu no hockey, a verdade é que eles já estão a recuperar, e não tem sido fácil a época do hockey do Sporting, diga-se passagem. Infelizmente, acho que há uma possibilidade de agora melhorarem, vamos esperar que isso aconteça realmente. E depois uma nota pessoal para a minha sobrinha, que está internada no hospital, e portanto queria-lhe deixar aqui uma mensagem. Apesar de não ser de Sporting, vou-lhe mandar esta mensagem, porque é um momento muito complicado, e todas as mensagens de apoio serão bem-vindas, e neste momento é muito importante. E ela vai recuperar com toda a certeza. Eu aproveitar aqui também para deixar as minhas notas finais, obviamente. Quero aqui deixar a primeira nota, um grande, grande beijinho para o Pedro, e as condolências face à perda que teve. Deixar as melhoras à Ju, porque ela de facto é uma miúda guerreira e vai correr tudo bem. Deixar aqui uma palavra, obviamente, à melhor equipa de futsal deste país. Eu que estive a ver a final no Caninho do Sapo, e até contámos com a presença da Beatriz Monteiro, atriz, que já fez Spaces connosco, já foi nossa convidada, inclusive, e é nossa patrona, se me permitem a expressão. Portanto, deixar aqui um beijinho à Beatriz e um obrigada por ter sofrido comigo. Deixar também um obrigado às declarações do Paulo Freitas, que no final do jogo veio pedir à equipa de futsal para levantar a cabeça, para nós os irmos receber, para não nos esquecermos daquilo que eles fizeram, e acho que esta junção entre o Freitas e o Nuno Dias acaba por ser bastante, bastante importante, e é uma das relações mais bonitas entre treinadores que nós temos neste clube. Deixar também uma nota, e aqui mais uma nota a nível pessoal. Eu sei que alguns de vocês sabem que eu fui a ver o jogo da Bessade ao Jamor neste passado sábado, mas ainda antes estive a ver o rugby, e vi o rugby feminino entre Portugal e a Alemanha, e as 57. Miúdas do rugby, uma vitória histórica, ganharam 57-0 à equipa da Alemanha, e deixar a nota de que as bancadas estavam muito bem compostas para um dia onde muitos portugueses acabaram por ir à praia. Portanto, foi muito bonito ver ali no Jamor tanta gente a apoiar aquelas miúdas, e estavam algumas jogadoras do Sporting. Portanto, e ficamos a saber há bocado que a seleção feminina vai ao europeu, não é? Porque a Rússia, exatamente, foi banida. Exatamente. Portanto, é só boas notícias. Eles têm, não tiveram assim notícias tão boas, mas eu tenho aqui as boas notícias. Aproveitar também para dizer a todos vocês que para a semana o Sporting 160 está cá outra vez e que vamos ter, como já dissemos, mais conteúdo no Patreon, incluindo aqui a antevisão do jogo com o Portimonense. Agradecer, obviamente, ao Pedro Varela a presença hoje, apesar de intermitente aqui em alguns momentos. Agradecer ao João Castro a presença e os comentários de hoje, obviamente. Agradecer também a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto, ainda que tenhamos demorado aqui a chegar, mas que estiveram à nossa espera. Portanto, obrigada a todos vocês e obrigada também a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Deixar uma última palavra para os núcleos do Sporting Clube Portugal, que este domingo tiveram então o jogo deles e que conseguiram aproveitar aqui para encher o estádio. Eles que são a palavra do Sporting fora de Lisboa, a palavra de Sporting em Portugal e no mundo. E é isso que interessa. Obrigada a todos. Uma boa semana. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting.